muito misógino. Misógino. É que, hein? É meio problemático. Problemático. No Vegito não é legal por ser comercial. Comercial. O aprendiz podia ser menos dramático. Dramático. Elas também gostam delas, é machista. Machista. Estilo malvada só representa pista. A pista. Sinto saudade do Chinaski autista. Autista. Sinto falta do Chinaski chinasquista. Fode aquele agora. Faz o que da vida além de falar merda? Várias mixtapes, mais 50 tracks. E tu faz o que além de apertar os backs? Tu faz o que além de criticar meu rap? Tu é inútil, tu chora de Snapchat. Você procura ídolos e sacerdotes. Tu não serve pra nada e nem pra morte. Homo, xeremo, numo, não, nipo, na urra. Home, já, fico, nem é nome do chefe. Fazer como quiser, minha única meta. Chave mestra, ela é feminista, só que nunca leu nada. Só sabe que é internet e noitada. Me critica traz likes, likes não é nada. Quando olho pra você, lembro uma privada. Sua mistura de Bukowski e Rambo. Tudo preto que nem as linhas de Allan Poe. Viver a vida dos outros é um tremendo erro. Hoje descobri que o líder mora no espelho. Sofrer é aprender, eu já nem choro. Já nem é tudo evolução nesse Ouroboros. Sofrer é aprender, eu já nem choro. É tudo evolução.